anticipated moment in racing. Bom, pessoal, voltamos agora para o quarto e último bloco dessa edição de número 100, né? E vamos aqui agora às perguntas. Vamos começar pelas perguntas do NASCAR só para fãs, onde o Doug Neri pergunta o que vocês acharam, o que vocês acham do Todd Gilliland, que pergunta se ele vai ter futuro, né? E que ele tem um estilo bem próximo aí do Eric Jones e do Cole Custer. E quais vão ser as dificuldades para a temporada 2016? O Todd Gilliland, tá, pessoal, só para vocês se antenarem aí, ele vai correr na KN Pro Series. E ele é filho do Gilliland, que corre na, de vez em quando corre na Sprint Cup agora, né? David Gilliland. Do David Gilliland. Ele é o filho dele aí. Para mim, ele tem mais pedigree que o pai. Ele é melhor que o pai aí. Então, Doug Neri pergunta na visão de vocês aí se ele vai bem ou não, né? Então, vai cada um aí, responde aí, 30 segundos para cada um. É, Leon? Então, ele está num programa legal do Billy McNally, né? Com a Toyota, né? Eu vi uma prova dele ano passado na Arca lá, que ele, com pneus novos, passou uns 5 carros nas últimas 4 ou 5 voltas lá. É um piloto muito talentoso, muito jovem. E o pai que conhece os caminhos, né, para chegar na Cup, eu acho que ele pode ter um bom futuro. Thiago? É, como você disse, Hélio, ele tá no caminho certo, ele tem o apoio, ele tem uma boa equipe. É cedo para falar se realmente vai dar certo ou não, mas tem a tendência a dar. E vamos ser sinceros, né? É fácil ser melhor que o David Gilliland, né? É diferente da comparação Chase Elliott e Bill Elliott, que ainda nem dá para se fazer ainda. Mas nesse lado, é mais ou menos como David Blaney e Ryan Blaney, né? E o Ryan tem toda a possibilidade de ser melhor. Vamos ver o que vai acontecer com o Todd Gilliland, mas ainda é cedo para afirmar qualquer coisa. Guilherme? Eu fecho com o Thiago, acho que é muito cedo, acho que para confirmar alguma coisa. Mas com apoio tudo fica mais fácil, né? Vamos ver só se ele não vai acabar nos mesmos carros, né, que o pai, né, fez. Vamos ver se... O problema é que a janela da NASCAR, ela é muito pequena, né? Então talvez vai ter que dar muita sorte o garoto para conseguir algo bom. Beleza. Bom, eu vejo que o Gilliland tem talento. Apesar mesmo, já vimos pilotos aí que seguiu o programa e não deu muito certo, né? Hoje nem na NASCAR tá mais. O Elion já vai até rir, sabe de quem que eu tô falando. Então, assim, vamos torcer aí para que as janelas se abram para ele na hora certa, no momento certo, para ele pular na hora certa para a janela correta aí. Muita coisa está em jogo aí, eu tenho certeza que andar bem na KN ele vai. Agora, daí para frente, como vai ser, é difícil até falar. Mas, enfim, o Sérgio Fukuro pergunta: a Gibbs é a nova Hendrick? Elion? Teve uma tarde de Hendrick no domingo passado, né? E, pelo que parece, vai dominar pelo menos o início da temporada. Como o Guilherme lembrou aí, a NASCAR é dessas de mudar o regulamento durante o ano, né? E mudar totalmente o jogo. Leonardo? Guilherme? Não, ela não é nova, Hendrick. Eu acho que ela é a Gibbs. É simples assim. Eu acho que é fruto de um trabalho já de alguns anos com a Toyota. Acho que chegou a vez da Toyota. Seria a nova Hendrick se a Gibbs fosse Chevrolet, mas a Gibbs é Toyota, não tem nada de Hendrick aí. Santa Rosa. Bom, se for por questão de comparação de resultados, ela ainda não é, porque não teve resultados, ela teve uma vitória e teve outras vitórias no ano passado quando foram feitos os testes com um novo com nova configuração aerodinâmica. É cedo para dizer alguma coisa em relação a resultados, portanto. Mas Se continuar assim, é possível que seja. De novo, não dá para afirmar nada. É verdade mesmo. Vamos esperar um pouco, né? O momento é bom para o momento é bom para Toyota e principalmente para Gibbs. Mas se ela vai realmente dar trabalho igual uma Hendrick faz da vida faz aí, vamos aguardar um pouco. Eu estou olhando aqui no Loucos por NASCAR aqui, temos as mesmas perguntas. Temos a Dognelli e o Sérgio Fucuro fez os dois fizeram pergunta nos dois grupos aí, não sei por quê. Mas enfim. No outro grupo ele pergunta assim: vocês viram o domínio da Toyota nesse novo pacote aerodinâmico? Uma vez que nas provas é basicamente a mesma coisa que, né? Provas de teste do ano passado, Daytona, eles foram muito fortes e ainda é cedo para imaginar tal cenário. Ele fala a mesma coisa aqui e o Dognelli também fala da X-Wing Series. Fala, vocês acham que os pilotos da X-Wing Series conseguirão tranquilamente conquistar as vagas para o Chase por meio de vitórias? Correndo lá de pilotos da Speed Cup, eu acho muito difícil. Só mesmo nas pistas não casadas com o fim de semana da Speed. O que vocês acham? Guilherme. Acho difícil também. Se não casar o final de semana, vai ser complicado para isso. Tiagão. Com certeza vai ser difícil para eles conseguirem vitórias, mas temos que lembrar. Além das vitórias, a Xfinity tem duas vagas que vão ser, que podem ser alcançadas através do Dash for Cash. Então, isso é um pouco diferente da Truck e da Sprint Cup. Tem esse ponto. O Dash for Cash também vai fazer parte do. Que o vencedor, né, do Dash for Cash, ele vai para o Chase também. Na Aliás. verdade, se ganhar duas vezes o Dash for Cash. Aliás, o Dash for Cash, né, ele foi feito justamente por isso, para dar um ânimo a mais para os pilotos da X-Men Series, que geralmente fica só vendo o pessoal da Sprint Cup ganhar e eles mesmos não ganham nada. Leão. Então, como vocês falaram, imagino que deva continuar a mesma lógica dos outros anos, né? Só vencer provas em finais de semana que os campeões estiverem em ação. É uma coisa que não aconteceu, não deve acontecer nesse ano, talvez ano que vem, se as equipes médias ficarem mais fortes, né? A gente vê, é de ocorrer de alguns pilotos que correm times minúsculos fazer uma outra prova num carro melhor, assim, né? Daí, através da vitória, ele acaba se classificando. Só que como a gente olha o grid, eu não parei para prestar atenção nesse grid desse ano, mas então a gente tem uns 10 carros competitivos aí, 12 carros competitivos. Normalmente quem poderia vencer uma prova ou outra já entraria por pontos, né? Leonardo? Bom, o Alan Nascimento pergunta assim: qual a opinião sobre o novo pacote aerodinâmico, pois percebeu que a Toyota adaptou-se muito bem e os Chevrolets aparecem meio instáveis ainda. Thiago. Sobre o pacote em si, eu vou esperar Atlanta, porque é uma pista com alto desgaste de pneus, é uma pista bastante difícil, ela é pouco inclinada também, então o desgaste é bem acentuado, e aí vai dar para saber bem o que esperar desses carros ao longo do ano, tá? Não, estou ficando em cima do muro da opinião agora, mas depois me cobrem, ou no programa ou fora dele, essa opinião a respeito do pacote. Guilherme. Então, é que eu acho que teve, essa diminuição, o pacote aerodinâmico, é esse que a gente fala tanto, né? Teve uma redução de cavalo e de downforce, né? Se eu não me engano. E isso que eu acho que deu o pulo do gato para Toyotas. Mas que nem o Thiago Santa Rosa falou, né? Agora em Atlanta, ela é uma pista rápida, tá? Ela não é uma pista travada. Mas tem uns bumps bem traiçoeiros. Eu acho que é uma pista para Chevrolet, tá? Mas inclusive a minha aposta vai ser num, depois a gente vai falar, vai ser num carro com Chevrolet. Elião? Então, o Tiago falou, né? É bom esperar mais um pouco e também lembrar que a Atlanta é, né, uma das provas mais longas do ano, né? Além de todas essas dificuldades, eu acho que o asfalto de Atlanta talvez seja há mais tempo sem sem ter um novo asfalto, né? Essa é uma prova bastante longa, né? Vamos ver o que vai acontecer lá. Imagina. Bom, eu também vejo que tem que esperar um pouco mais, né? Pelo menos as cinco primeiras corridas aí. Geralmente as cinco primeiras corridas, pessoal, elas mostram aí realmente quem tá bem ou não, quem vai fazer pelo menos a primeira parte do campeonato regular bem, que são as 12 primeiras, as 13 primeiras corridas do ano aí. Então vamos esperar um pouco aí para falar realmente quem vai estar sobrando aí, né? A outra pergunta aqui é no Loucos por NASCAR. O Hélio Lima pergunta assim: existe bobo na NASCAR? Já para responder essa pergunta do Hélio Lima, vou chamar o Hélio Lima. 20 segundos, Hélio. Sim, existe sim, vários, a gente fala direto, né, e tem aquele cara que tá correndo número um da Xfinity Series lá, o Eric Sadler é o bobo perfeito da NASCAR atual. Tiago Santa Rosa. Ah, se existe bobo na NASCAR, cara, eu não consigo responder nem se existe bobo no futebol, quanto mais na NASCAR. Ah, eu vou pular essa pergunta. Desculpa quem perguntou, tá? Ah, foi o Hélio? Ah, não, desculpa não. Guilherme. Existe muito trouxa na NASCAR. Ixi, demais. Do carro 18, carro 42. Esses aí são os Que mais bobão que isso? tem. Olha a polêmica gratuita. Tem Que é os isso? assuntos polêmicos. Bom, eu respondendo o Elão também, acho que na NASCAR existe bobo sim, né? E vários bobos aí. Mas enfim, o Paulo Fernando Prado pergunta, de forma geral, como impacta nas provas da Action Series e Camping World Truck Series a introdução do Chase? Guilherme. Muito cedo ainda, né? A gente já teve uma experiência, né, bem diferenciada, né, nesses últimos 2 anos com o Chase na sprint. Mas vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que vai trazer um pouco mais de emoção, talvez, mais vencedores, né? Vamos ver. A gente já discutiu um pouco sobre isso nos drops. Mas vamos esperar, vamos aguardar até a metade do campeonato. Daí depois a gente pode fazer um prognóstico. Helião. Então, eu acho que a princípio vai ser muito bom com os patrocinadores daqueles pilotos X-Fins, dos regulares que não são os principais, né? Tipo um Jeremy Kramer, até como era o Rocha Stein, esses caras em 10º, 11º, 12º, eles se classificando, eu acho que já vai ser uma meta legal para eles, assim, até para agradar o patrocinador. E também pode ser uma ferramenta de pressão em pilotos como o Ryan Reed, né, que tem bom equipamento e que não tem desempenhos dignos, né? Eu acho que para essas equipes médias vai ser interessante nessa questão do patrocínio, né? De certo, sim. Leonardo? Santa Rosa. Ah, o Hélio até, ele deve estar preocupado com o tempo, que ele até deu uma parada no final, mas ele falou tudo que eu ia falar, portanto, nós vamos ganhar alguns segundos de opinião aí. Deixa eu só puxar a brasa então para mim então. Se o David Starr se classificar pro Chase, Hélio, será que alguém patrocina ele? Sim. Agora o duro era certo pelos brasileiros aí que anos atrás não iriam pro Chase e aí fica complicado, né? Também acho que sim, viu? Santa Rosa? Ah, vocês querem que eu opine? Claro, dê sua opinião. Imagina o David Starr sendo campeão da Action Series. Vocês estão de brincadeira comigo, vocês estão de brincadeira. Se o David Starr for campeão da Xfinity Series, eu arranco o meu braço. O esquerdo, tá? Que o direito eu uso bastante. Tá bom, seu braço poderá ser arrancado. Falando, cuidado, hein? Cuidado, teve um aí que pediu o banimento de um piloto aí da NASCAR aí. Teve gente falando aí que o Kyle Busch nunca ia ser campeão e tá aí, ó, foi campeão. Mas vamos lá, Votaram, pessoal. inclusive quem falou até voltou a escrever aí pro sitezinho aí do Big One. Seu Nessa pedra, Mugart. Vamos seguir em frente aí, né? Final de semana em Atlanta, vai levar as três categorias para Atlanta, né? A Truck Series e a Xfinity Series correm no sábado e no domingo a Sprint Cup. Então, senhores, o entrelist aqui da Truck Series. Temos 34 trucks inscritos até o momento, né? De novidade aqui, eu tô vendo nada de novidade. No 51 vai estar o Daniel Soares. Então, nada de diferente aqui. Agora, como as categorias, as equipes grandes, né, estão todas fechadas aí, com o piloto já correr full time, eu acho que a Truck Series vai ser uma categoria que vai ter menos influência dos Cup Drive aí. Mas sempre aparece um truque aí. Então, o pessoal vai estar todo mundo, é o time completo aí. Então, quem que você vai apostar aí, Leão, que vai vencer essa corrida em Atlanta? O Zé do Frango? Então, foi um bom ponto que você colocou, que as equipes estão fechadas. Caras que competiam, tem parceria tipo Cole Custer, um outro piloto assim que tinha chance de vencer e atrapalhava os regulares, agora tá competindo em tempo integral. Eu vou de Matt Crafton, né? Acho que ele vai repetir o domínio do ano anterior e ser o fator, né? Muito importante nesse início, né, Santa Rosa e Guilherme, vão falar daqui a pouco. É ver como que a Toyota vai estar na Truck Series, que ela vem dominando nos últimos tempos, e agora com a Junior full-time com o Cole Custer, que é um piloto que tem muito talento. Melguina? Bom, meu Leão, bem lembrado, hein, Leão? Vamos aguardar aí. Guilherme. Eu vou apostar. Eu vou ser clubista, tá? Eu vou apostar no Daniel Henrique. Eu já falei no início do ano que é o cara que eu vou torcer esse ano, então eu vou botar nele. Thiago. Tyler Reddick. Bom, eu vou postar no. Eu vou postar. Aposta no Rico Abreu. Aposta que eu quero ver. Não, eu vou postar no Aposta. Christopher Bell. Ah. Para mim, o Christopher Bell vai vencer. Na Xfinity Series, pessoal, até agora 37 carros estão Clubista. inscritos aí na Xfinity Series. Lembrando que aqui vamos ter interferência, né? O Kyle Busch vai no 18, o Larson vai no 42, né? No 22 vai estar o Keselowski. O Corey LaJoie vai estar no 24, Elião. O Paul Menard vai estar no 2. 24 de que equipe da JGL? Na JGL. E quem mais vai estar aqui de diferente aqui? E no 88 vai estar o Kevin Harvick. Elião, quem que você vai apostar aqui, Elião, na Xfinity Series? Uma pergunta agora é que McCrory desistiu finalmente de competir, que ele iria acabar se matando, cara. Só sofrer concussão em acidentes sérios. Mas então eu vou de Kevin Harvick. Thiago, Kyle Busch. Guilherme, Kyle Busch. eu também vou de Kyle Busch. E para mim, na Sprint Cup, temos aí até agora 39 carros inscritos aí para, deixa eu ver o nome da corrida aqui, vai ser a Folds Honor Quick Trip 500. Quem vocês apostam aí que vai vencer a corrida? É Leão? Jimmy Johnson. Guilherme? Pô, Leão. Jimmy Johnson. Thiago. Cal Edwards. Eu vou postar no Matt Kenseth. Bom, pessoal, então é isso, né? A gente estava comentando aqui, agora há pouco, a Record News. Né, o canal da Record News aí vai estar passando o VT das corridas da Sprint Cup toda quinta-feira, acho que 10 horas. Né? O Thiago, você tem o um horário certo aí, Thiago? Não, o horário certinho não, mas é na quinta-feira. Se eu não me engano, é por volta de 10 horas aí. Então, assim, como o Anasca vem crescendo no Brasil, né, até mais um canal aí está abrindo aí as portas. É um canal fechado ainda, para televisão fechada, né? TV por Não, na assinatura. verdade ele é o HF, né? A recepção é o HF, Mas a fechado é. Record News não é o HF só para capital aí, né? pro interior aqui, para nós aqui, pro Brasil afora, ainda não tem esse canal aí. É mais regional para São Paulo. Eu acho que tem, Não, não viu, tem. Leonardo? Eu acho que se você Não, colocar não uma tem não. parabólica. Aqui em Porto Alegre ela só é a cabo. É só a cabo. Antena parabólica. É parabólica. Pro Sem resto antena do país parabólica não pega. é. Pro resto do país Não, ela não pega antena TV. parabólica. Ela É ou que é. assim, tem que explicar, só para todo mundo que ouviu o podcast Sim. Com entender. antena Ela parabólica você. é. E ele não é um canal disponibilizado para assinatura. Então, por exemplo, a NET, ele não vai cobrar uma assinatura da Record News. Ele não pode cobrar, porque a Record News é uma concessão pública de TV. Então, ele não pode ser cobrado. Tem uma lei até que especifica isso, tá? A Record News, ela pode não estar disponível nas antenas da região por sintonizar em UHF. Aqui em São Paulo consegue sintonizar em UHF. Ela pode ser disponibilizada por um serviço de TV por assinatura, tipo igual a NET, igual Claro TV, igual GVT, igual a Vivo TV, mas ela é um canal aberto. Por É o que eu mesmo estou caso dizendo isso? da do esporte interativo. Mas por que que eu estou dizendo isso? Porque é um contrato diferente, né? TV assinatura tem um contrato do Fox Sports. Não sabemos os detalhes do contrato, mas esse acerto da Record News é para TV aberta. Então já pode-se considerar que sim, é um acerto de TV aberta. Que a NASCAR não tem penetração, não tinha penetração há muito tempo no Brasil. Há relatos que desde do antigo canal OM, que era um canal que era retransmitido no mesma faixa que era a CNT, e que esse canal era de propriedade do Galvão Bueno no início da década de 90, que passava a NASCAR em TV aberta, até com o Eduardo Homem de Melo narrando. Desculpa, Edgar Melo Filho É o Edgar narrando. Melo Filho na manchete. Eu assisti as corridas. Muito, muito ruim, mas que na época a qualidade da TV, o sinal era horrível. Muito ruim, mas eu assistia. Era na manchete que passava. Bom, enfim. É mais uma oportunidade para a gente assistir, né? Para a gente estar assistindo a NASCAR. Quem puder assistir aí, assista, para depois deixar os comentários para nós como foi aí o trabalho. E vamos aí esperar a Atlanta, né? A espera por Daytona foi muito grande. Chegou Daytona, já passou Daytona 500 aí, e agora começa aí o all-season long aí da NASCAR, o campeonato longo aí, de fevereiro a novembro. Vai ter muita emoção, muita borracha para ser queimada aí. Muito combustível para ser gasto aí, então vamos aguardar. Semana que vem, Atlanta, vamos ter as três categorias na pista de novo. Final de semana com bastante movimentação, duas provas no sábado e uma corrida no domingo aí. Com certeza vai a corrida no domingo por volta assim da mesma largada ali, né? Vai ser no mesmo horário ali da que foi a Daytona, por volta de 3 horas, 3h30 ali. Então vai ser um final de semana muito bom aí. Espero que todos estejam juntos aí. Vamos aí estar semana que vem no podcast. Leão, Guilherme, Thiago, Santa Rosa, obrigado pela participação na edição número 100 aí. Sejam todos sempre bem-vindos, né? Semana que vem saímos todos juntos de novo. Só que acho que talvez o Leão, né, Leão? Talvez o Leão vai poder, que o Leão está estudando, não vai estar com a gente, mas o Thiago e o Guilherme, vamos fazer uma força para estar comigo aí semana que vem na edição número 101. Certo, senhores? Quer deixar algum recado, Elião, Guilherme, Thiago? Então, queria agradecer você, o Guilherme e o nosso amigo Santa Rosa, que se juntou, parece que agora full time, né? Nessa temporada, né? E agradecer por estar com a gente na edição 100 aí. Lembra, a gente começou esse projeto lá atrás com o Pedrão, né? Tá seguindo aí, graças ao Leonardo Guina, né? Que vem, não perde uma semana de podcast, né, cara? Faz parte da rotina e da vida dele, né? Eu queria agradecer vocês três e quem aguentou nos ouvir até agora, né? Tiago? Ah, só agradecer aí. Vou ter que conversar a respeito do contrato com o Leonardo da minha participação no ano, mas vamos aí, vamos esperar mais uma bela prova em Atlanta e ver o que que vai dar. Guilherme. É isso aí, né, galera? Valeu mais uma vez e tamo junto. Vamos ver o que que vai acontecer em Atlanta aí. Rodada dupla no sábado, bastante coisa. Vamos ter que enrolar bem a patroa pra deixar ver as duas corridas. Mas vamos lá, força! Lembrando, né, que o Santa Rosa é o nosso Regan Smith, né? Eu sou o Regan Smith? Aham. Eu não tô valendo nada, hein? Beleza, pessoal. Bom, Elião, eu agradeço aí sempre aos comentários aí. E o Elião também sempre tá com a gente aí desde quando a gente começou o podcast aí. Agora a gente vai ter um pouco de desconforto aí, que parece que nossos dias vão ser diferente um pouco aí. Eu vou estar disponível na segunda, o Elião disponível só na terça. Tem um curso para fazer, é uma etapa aí da minha vida aí, é um novo curso aí nas terças, na toda terça-feira. Então não vai ser toda terça que eu vou estar disponível para gravar. Vamos junto aí, a gente grava. Aí daqui a pouco o curso acaba e a gente consegue se juntar de novo aí. Mas enfim. Semana que vem a gente tá aí para falar de Atlanta. Pessoal, boa semana, pessoal, e cuide-se bem. Até semana que vem.